This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Olá, companheirinho, tudo bom, tudo legalzinho? É, estamos de volta com mais um podcast aqui do nosso... aqui do nosso obscuro.mypodcast.com. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado, acabou o podcast, não vai ter mais. Não, brincadeira, vamos continuar assim. Turminha, hoje vamos brincar de dar uns toques aqui, né? Para rapaziada, sobre algumas coisas bem interessantes. Hoje eu vou fazer um podcast especial dedicado a um rapaz que obviamente não me conhece, mas que vai conhecer agora, que é o Thiago Jerônimo. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo legalzinho? Espero que sim. O Thiago deixou uma mensagem no fórum da Panini em que ele, digamos, deita os maiores elogios em cima da dona Elza Keiko, né? Tiago, você não me conhece, eu sou Zé Roberto, tenho 43 anos. Provavelmente eu tenho idade para ser seu pai. Já trabalhei na Mitos, já trabalhei na Scala, na Editora Europa, e sempre, trocando outras editoras por aí, sempre fiz quadrinhos. Acho que eu passei uns 20 anos aí fazendo revista de todos os tipos e quadrinhos também. Publiquei tanto mangá, tanta tranqueirinha. De cabeça eu não lembro. Porque agora eu tô em casa, eu tô tomando uma Coca-Cola aqui, ó. Muito bem. Estou tomando uma Coca-Cola geladinha. Então, Thiago, eu tô utilizando um toque pro seguinte. A Elza Keiko não é exemplo de profissionalismo, coisa nenhuma. Você tira isso da tua cabeça, cara. Tira essa mulher como referência da sua cabeça. Ela não é nada disso. Não porque você adora mangá, porque você curte... Não entra nessa. Eu vou te explicar por quê. O principal problema da Elza é que ela faz parte de um sistema editorial que visa massacrar nós, que eu também me julgo jornalista, né? Que afinal já fiz tanta revista, já editei tanta coisa também. Só que você está fazendo faculdade, você não se iluda. Você não entra nessa de achar que ela é perfeita, que ela é certinha, que ela faz um bom trabalho, que ela não faz. Nas aulas de comunicação social, você deve ter passado por momentos de críticas e observações. Se a sua faculdade não teve isso, a sua faculdade é uma merda, seu curso é uma bosta. Mas você, se você exercer a sua crítica, você tem que prestar atenção, não na fachada que ela está passando, né? De bonitinha, de sorriso. Não, você veja o resultado final. Veja o que ela produz. Eu não tenho acesso aos demais mangás que saem pela Panini, nem pela Mitos, nem nada, porque eu só leio um mangá, o Samurai Executor, e antes eu li o Lobo Solitário, porque os demais mangás não são pra mim. Eu sou um adulto, sou um homem de 43 anos, não dá pra mim ler Berserker, eu não tenho cabeça, eu acho indigesto, eu acho uma merda. Alguns consideram bom, problema de vocês, eu tô falando do meu gosto. E eu, como leitor, eu digo pra você, eu li todo o Lobo Solitário, todo o Samurai Executor, e essa Elza, ela cometeu erros gravíssimos, erros absurdos de editoração. Ela começou a mexer com essas publicações. O Lobo Solitário é o melhor mangá que já foi lançado no Ocidente. Ele foi o responsável pela levantada, pelo conhecimento do mangá no Ocidente. É um título incrível. É uma coisa assim do nível de um Snoopy ali. Mas o editor delegou essa função para ela porque ela é submissa. Ela é boazinha, ela é amiguinha, ela é sorridente. E ela não tem competência. Com o tempo, ela foi pegando algumas manhas, foi fazendo algumas coisas, mas você não se iluda. A incompetência dela é de todo um sistema, é uma incompetência sistêmica, que leva com que a produção de quadrinhos no Brasil decaiu muito, né? Vou te dizer o que aconteceu. Com a saída da Abril, e mesmo da Editora Globo do mercado, todos os títulos foram parar em editoras pequenas. Editoras que é incrível, essas editoras eram todas funcionárias, eram montadas por ex-funcionários da própria Abril. Que coincidência, né? Coisa suspeita, né? O Elcio de Carvalho, que é o chefe da Elza, era da Abril, né? Aquela editora, não é a Você vê qualquer editora por aí, a maioria delas tem ex-funcionário da Abril. O Del Greco era da Abril, o Del Greco que está lá na JVC. Né? Toda essa turminha, se você vê, um ou outro em relegação com a Abril. Eles pegaram esses quadrinhos que a Abril não queria, por quê? Porque os americanos começaram a lançar só para a gibiteria e a Abril só mexe com banca. Então não interessava para a Abril, eles tentaram uma época, não deu certo. Essa turma pegou esses quadrinhos e começou a lançar para a livraria, para a gibiteria. E deu certo, porque eles ganharam muito dinheiro. Só que no momento em que os títulos americanos começaram a voltar para as bancas, porque deu um puta de um rebosteio lá com a Marvel, a DC quase faliram, mudaram os acionistas, mudaram a direção dessas editoras, mudou tudo, aí entrou uns camaradas que começaram a falar, não, temos que faturar, dinheiro é importante, e voltaram para a banca. E começaram a readequar os títulos, com papel mais simples, histórias mais... com roteiro mais complicado, para durar mais tempo, né? E para o leitor de banca ficar feliz. Só que para você adaptar esse modelo de volta ao Brasil, as editoras não querem. Porque, veja bem, antes o editor lançava, a Abril lançava uma edição do X-Men por mais ou menos 300 mil exemplares por mês. Teve uma época que lançavam por quinzena, mas tudo bem, isso foi, passou. Você sabe o que é você lançar 300 mil exemplares por mês? Isso é papel pra diabo. É uma distribuição medonha. E outra, a Abril lançava 20 títulos, 30 títulos, quase com essa mesma tiragem. Então você tinha um mercado inundado. Hoje, se você juntar todas as editoras que fazem todos os quadrinhos, não dá nem 10 mil, 20 mil exemplares. É uma tiragem baixíssima. Eu não vou dizer 10 mil, 20 mil, uns 40 mil não chega. Porque o mercado encolheu pra caramba. Encolheu, mas o preço de capa subiu. E nessa situação, o que acontece? Pro editor tá joia. Pra ele tá uma maravilha. Porque o que ele ia trabalhar com, digamos, 100 mil exemplares, ele faz 3 mil, 4 mil. Joga na livraria por 2, 3, 4 meses. Ou um ou outro vem e compra dele. Meu, ele tá numa vida mansa. Nessa ganância louca dessa corja de editores canalhas, ao invés de eles elevarem a qualidade da publicação, eles elevaram a qualidade do papel. O título só é licenciado aqui de acordo com a aceitação dos fãs, porque o mercado encolheu. Quem está coordenando agora é fã. É a macacada que fica pulando, etc, etc. E é interessante para o editor manter em seus quadros, não um editor, não um profissional como Franco de Rosa. Eu sempre vou citar o Franco. O Franco é um excelente profissional de quadrinhos. Não está trabalhando em editora nenhuma. Aí ele coloca quem no lugar? Elza Keiko, Fabiano Dinardi, o Lopes. Coloca esses macaquinhos porque eles são... o que? Fãs. Eles não são profissionais, nenhum deles tem formação. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca lá esse povo, porque esse povo é bunda mole. É bunda mole. Bunda mole no sentido de que eles vão ganhar R$1.200 sem registro em carteira. Você pode ver, a Elza Keiko não tem registro em carteira. Não tem 13º, não tem abono, não tem participação nos lucros, não tem carreira na empresa. Não existe carreira, plano de cargos e carreira, não existe. Ela vai ficar naquilo pro resto da vida. E outra, não tem vale refeição, não tem vale transporte. Ela faz aquilo por amor. Por amor, cara, não é legal fazer as coisas por amor, hein, Thiago? É isso que está acontecendo, você está tendo uma pessoa submissa, incompetente, porque quando você lê o Samurai Executor, você vê cagadas absurdas de adaptação, de editoração. Nem preciso lembrar no Lobo Solitário 5, que está aqui do meu lado, a lombada foi repetida do número... a número 6 repetiu a lombada do número 5. Erro básico de revisão. Isso é imperdoável, isso dá demissão numa empresa séria. Se você for numa LTD, numa Abril, numa editora Saraiva, se você faz uma cagada dessa, dá demissão para o funcionário e para quem o contratou. Mas não, ela é mantida lá por quê? Porque não interessa pro editor, cara. Não interessa pro editor o que, que ela vai fazer de cagada? Ela tá fazendo barulhinho. Ela ganha pouco, trabalha pra cacete. Eu até entendo, Thiago, que no mercado do jornalismo rola isso também, né? Rola essa putaria. Mas ao contrário, os jornalistas, o pessoal que lida com informação, tem, na maioria das vezes, uma preocupação maior, né? Não só consigo mesmo, mas com a categoria. Você vê que de vez em quando dá uns ranca-rabo aí nos jornais, né? Mas mexer com quadrinhos não tem como, porque só entra moleque babaca. E com todo o respeito, meu considerado, com todo o respeito, você está dando uma de moleque babaca. Você não está sendo profissional. Você, apesar de morar em Araraquara, eu também fui criado em Araraquara, né? Na Rua Expedicionários do Brasil, ali perto do Colégio dos Padres, né? Também eu tinha amigos do lado de lá do Pontilhão do Treino, naquele bairro Risca-Faca. Nossa, eu passei minha infância em Araraquara. Maravilhosa, adoro Araraquara. Se bem que decaiu muito, né? Você não está sendo profissional, porque você não parou e verificou os erros editoriais desta mulher, né? Eu li esse texto aqui do Fórum da Parmini. Ai, bereré, cometemos erros assim como qualquer outro. Não, senhor. Não, senhor. Errar, todo mundo erra. Mas quem já está há tantos anos fazendo quadrinhos não tem que errar mais. E eu estou acompanhando a Elza, já está uns 4, 5 anos nesta merda. Ela dá curso de quadrinhos, dá palestra de quadrinhos, e você pega o gibi, tá sempre errado. Você vai no site, lá no blog, ela tá sempre falando uma bobagem. Não é questão da pessoa errar, ela só erra. Erra cada vez menos, mas está sempre errando. Por quê? Porque ela é uma incompetente, que serve a um editor canalha. Editor que lança do jeito que ele quer, cancela do jeito que ele quer, faz o que bem entende, muda o que quiser. E você, como leitor, burro, tá tudo certo, pra mim tá tudo bem, nossa, que legal que é isso, né, cara? Olha, ai, eu quero saber como é que... Meu, que é isso, cara? É uma relação de consumo em que se o cara lança a revista na banca, ele tem a obrigação de terminar. Volume 1, volume 2, tem que fazer cada vez melhor. Não, o editor erra de número a número. Elza Keiko, Fabiano, Lopes, esse povo erra de número a número. Sempre estão errando, sempre estão cagando. Títulos são cancelados sem maiores explicações. Os preços sobem sem maiores explicações. Ninguém dá a menor satisfação de nada. Aí vem você, meu caro Thiago, com essa sua babaquice natural. Puxa, é tão bacana, eu adoro trabalhar com quadrinhos, eu te entendo. Porra, eu fiz mais de 30 revistas de quadrinhos, quadrinho é um barato. Negociei com a Dark Horse, com a Viz, fiz mangá pirata. Eu acho que ninguém gosta mais de quadrinhos do que eu, porque eu me sujeitei a fazer mangá pirata pra esse pessoal todo aí que você agora tá sorrindo pra eles. Eu fiz a sacanagem, mas porque eu adoro quadrinhos, nem pela grana, claro que eu ganho dinheiro, não vou mentir. Claro, não sou hipócrita. Eu ganhei minha grana boa pra fazer cada um desses piratinhas. Mas em compensação, o meu carinho pelos quadrinhos é muito maior que o de vocês. Vocês não sabem, não fazem ideia o que é dedicar sua vida ao quadrinho. Mas só que eu fazia meu trabalho, eu ganhava dinheiro. Eu não tava lá com ilusão de salvar o mundo, de ser bonzinho. Eu queria dinheiro. Dinheiro, dinheiro na minha mão, cara. Porque eu tenho mulher e filho pra cuidar. Enquanto vocês moram tudo com o papai, são cheios de sonhos, cheios de ilusões, de delírios. Só que o editor do lado de lá sabe disso, e ele vai se aproveitar de você. Ele vai se aproveitar dessa sua babaquice, dessa sua burrice, dessa sua falta de senso profissional, dessa sua neutralidade, da sua ausência de neutralidade, dessa sua paixão. Ele vai usar sua paixão contra você. Ele te põe para trabalhar lá. Põe um monte de condições completamente acintuosas, completamente ofensivas, que um caixa do banco ganha mais do que você e tem mais seguros de vida do que você, tem mais segurança. Um caixa de banco do Bradesco, ele tem plano de saúde. Quem trabalha na Panini Mitos não tem. Você consegue imaginar isso? Ah, mas é um sonho, cara. Eu adoro, porque é um sonho. Você vê onde que tá chegando o nosso nível de imbecilidade? Digo, o nível de vocês, né? Porque eu não trabalho de graça. Eu não vou me sujeitar a entrar numa editora para ganhar menos de 2,5 pau, 3 pau. Não, porque o mercado paga isso. Um editor agora, de nível superior, não amador, ganha 6 conto, cara. A Elza ganha 1,2 pau, sem direito a nada. E faz o serviço, ah, tudo bem, é isso, por amor a causa. O que me imputece é que ela passa essa imagem de boa menina, junto àquele monte de vagabundo da internet do Orkut que fica em volta dela saltitando, Elza, Elza, Elza. Mas porra, meu, o que me interessa essa baboseira? Eu quero ver o gibi. Aí quando eu compro o gibi, é uma bosta. São traduções horríveis, adaptações porcas. Faz umas correlações com o budismo que não tem nada a ver, não é obrigação da revista fazer isso, estabelecer que o budismo correto é esse em detrimento daquele. Eles fazem isso. Por quê? Porque o editor tá pouco se fudendo para vocês. Ele quer lançar o papel sujo dele, ganhar o dinheiro e pau no olho do cu de vocês, porque vocês, leitores, são imbecis. Porque vocês, leitores, são um bando de cuzão covarde. Merdinha de cocô de bosta. Vocês são um bando de gente covarde que não reage, que acha que tá tudo bem. Bate palminha, bate. Bate palminha, tá tudo. Meu, não é assim, cara. Como é que você, Thiago, quer ser profissional se você já tá deitando assim no chão e chupando os bagos dos caras? É a mesma coisa que a Sandra Monte, que tem aquele papo de bodega, aquele site, blogzinho. Ela queria fazer a mesma coisa comigo lá quando eu editava Animax. Ela veio, veio puxar o saco. Eu mandei tomar no cu. Ah, vai se fuder. Que eu detesto puxar saco, né? É escória. Detesto a gente de escória. Escória. Nossa, detesto puxar saco. Meu, não vinha querer me adular. E isso eu chutei ela. Mas o que ela fez fazer? Foi chupar o saco dos outros caras lá, né? Aí foi lá, tá, e conseguiu publicar aqui o negócio. Vence na vida quem diz sim. Já dizia o cancioneiro, né? E a Elza diz sim pro editor. O editor fala pra ela, ó, vai lá e fala isso. Ela vai lá e fala. Aí ele volta e fala, não era pra falar isso, pra falar outra coisa. Ela vai lá e fala outra coisa. Não, esquece do que eu falei, fala uma outra coisa. Ela vai se comprometendo, vai mentindo, vai enrolando. E a molecada não reage, né? A grande maioria, mais os leitores inteligentes, a turma esperta, fala, porra, meu, qual é que é dessa mina? O pessoal que acessa o meu blog, que ouve meu podcast, que lê meus textos, o pessoal mais de perto falou, porra, meu, tem alguma coisa errada aí, tem alguma treta rolando. Aí o pessoal fala, porra, qual é que é? Será que o BK tá certo? Será que tá falando verdade? Deixa eu comparar. Aí o nego se conscientiza que, porra, é verdade. Resultado, Thiago, você tá sendo enganado por uma imagem, cara. Deixa de ser otaku. Deixa de ser japonesinho. Deixa de ser babaca. Vai ser profissional, cara. Vai ganhar dinheiro honestamente, sem se vender. Faça um bom trabalho. Especialize-se. Mas saia do mercado de quadrinhos. Não entra nesta merda. Não entra nesta merda. Busca outra coisa pra tua vida. A Elza não é profissional nem aqui, nem no Paraguai. Não entra essa de ter sonho de trabalhar como editor. Não entra. Você é moleque, você é jovem. Vai viajar para o exterior. Vai dar uma volta pelo Brasil. Vai fazer um curso de especialização lá fora. Vai rodar o mundo. Esquece essa merda de quadrinhos, cara. Opa, o que foi que houve aqui na bagaça? Esquece essa merda de quadrinhos. Tira isso da sua cabeça. A Elza é insignificante comparado ao potencial que você tem para criar coisas maiores que a dela. Vai por mim. Eu sei disso porque eu lancei o meu livro Mundo Sem Sol pela USP. Nego zoa, nego tira no bar, mas meu, o meu livro é uma obra de arte, é ideia, é a realização de um objetivo maior para mim, para os meus filhos, para os meus leitores, para os meus amigos. Ela não tá lá para nada, a Elza não tá lá para nada, ela tá lá para vender uma imagem falsa. Se você quer fazer parte dessa ilusão, vai por ali, Thiago. Agora vamos passar para um outro assunto. Próximo assunto. Olá! Gostou? Isso é para provar que o programa de distorção de voz está funcionando, hein? peidei. É que é o seguinte, né? A turminha é completamente louca. Eu acho que as pessoas deveriam parar um pouco para pensar no que estão fazendo, né? O Fabiano pede para me comentar sobre o canibal, né? O canibal é o Augusto, um personagem, um sujeito lá do fórum MBB, onde eu costumo fazer as minhas estripulias fantásticas. O canibal é o seguinte, né? O canibal, o Augusto, ele dá curso de quadrinho, de desenho de quadrinho. Meu Deus do céu! É uma demência, né? Porque ele não desenha. Você vê como é que tá pirado as coisas no país, né? Ele não desenha. Ele garrancha. Ele quebra um galho. Nem isso, né? Que é um desenho feio, torto, esquisito, sujo. E os personagens dele são horríveis. Mas, no entanto, esse camarada dá curso de quadrinhos lá no, na porra de Alphaville, né? Você vê que mesmo os caras com grana não tem noção de muita coisa, né? Tudo gente burra também. O que eu acho estranho é o camarada não ter uma pausa na vida para reavaliar suas posições, né? Ele se acha sempre certo. Tudo bem, eu também já me achei certo, e também não vou dizer que eu fui santo, porque como eu disse agora há pouco, eu fiz quadrinho pirata, fiz. Urra, se me chamarem de novo, eu faço. Não tem problema. Eu não tô nem aí. Só que chega um momento em que você precisa ter opções, né? Você tem que saber as condições das opções. Que é o quê? Você pôr a mão na consciência e falar assim, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Pirataria de mangá é uma coisa, é pra ganhar dinheiro, é besteira, tá tudo zoado. Mas se de repente você começar a passar uma imagem daquilo que você não é, você dizer que você dá aula de desenho, mas você não desenha, porra, isso é tão absurdo, isso é tão alucinante, que não faz sentido, mas é Brasil, né? O Brasil tá cheio disso. Jogador de futebol que não joga, mas que faz de conta que joga. Médico que faz de conta que cuida dos pacientes e que cura os pacientes, faz de conta. Esse é um imenso país político que está lá para resolver e não resolve. Esse é um imenso país de faz de conta, né? Aí quando você adota uma posição mais, digamos, mais séria, é taxado de trouxa. Ah, você é trouxa. O Augusto tem esse problema sério, né? Ele sabe que ele tá fazendo uma forma de estelionato. Ah, mas é legal. Ah, que não sei o quê. Ah, que não sei. Sempre tem uma justificativa. Eu preciso pôr dinheiro na casa. Beleza, eu também preciso. Mas quando que será que a gente para pra verificar que, pô, estão fazendo coisa errada? Tem gente que vive bem como ladrão, né? Passou no Jornal Nacional outro dia aí. Não, no Jornal da Record, que eu não vejo o Jornal Nacional. O pessoal que o cara ia sair de uma casa bonita, pegava seu carrinho. Parava o carrinho lá no centro e ia fazer o quê? Roubar as pessoas na rua. Tem pessoas que têm essa distorção das coisas, né? E nós brasileiros temos essa mania de escolher dos males o menor, né? A gente fica naquela posição estranha de que, ah, não vou fazer mal para ninguém. Eu mesmo sou assim, né? O que acontece é que nós somos movidos pela necessidade. Eu preciso trabalhar. O canibal também precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Só que, porra, bicho, chega um momento que você tem que parar e pensar como adulto. No sentido de que você tem família, né? O canibal também tem, ele tem esposa, tem filho. Que exemplo você vai estar passando para os seus filhos? Eu, se possível, eu não quero fazer piratinha. Se aparecer por grana, eu faço. Mas eu não vou deixar meus filhos ficarem sabendo. O que eu fico indignado é essa postura de orgulho de ser ladrão. É, porque o país é assim, o país é... Porra, nossos pais ensinaram pra gente que você não tem nada a ver com os outros. Você tem que andar na linha. Ah, mas fulano tá roubando, se criando não sei o que, o governo disse, o Maluf daquilo, o Lula não sei o que lá, o país é assim. Meu pai falava pra mim, isso não te interessa. Na pior das hipóteses, se você tiver que fazer, faça, mas faça escondido. Eu já lancei muita revistinha pirata por aí com pseudônimo. Depois que eu tive meus filhos e minhas filhas, eu fiz. Porque é dinheiro. Infelizmente, esse país é injusto. Os meus projetos, eles ficam engavetados, eu bato na porta das editoras, a competição é imensa, o editor é folgado, tem que estar no meinho, você tem que entrar na turminha para fazer um... Normal, até que vale a pena. Só que se você abrir mão desses seus valores, porra, abra mão e se assuma. Se assuma, olha, eu sou ladrão, eu roubo mesmo. Porque só eu sei onde meu calo aperta. Maravilha. Mas não, o Canimbau, ele é tão hipócrita. Ele aponta os defeitos dos outros, não sei o quê, mas não olha pro próprio rabo. Recentemente ele criticou lá o Geleia, né? Esse maconheiro, porra, o cara também é estelionatário, caralho. Estelionatário de vender curso de quadrinho e não saber desenhar. Ah, mas na Grafis tem um professor que também não sabe desenhar e dar aula. Ah, porque na Abra também tem. Ah, porque a Elza Kay também não sabe desenhar e dar aula de quadrinho. Tudo bem que esse pessoal é pilantra. Tudo bem, faz parte. É o esquema do Brasil, tá cheio de pilantragem. Só que quando você tem filho, cara, você tá criando uma pessoa ali, né? Você tem que ter o quê? Responsabilidade. Você não precisa ser santo, né? Não precisa caminhar sobre as águas e levantar defuntos. Não, também é foda, né? Porque aí também você não vai aguentar o rojão, né? Um meio termo. Como diz o meu amigo Fernando, tem que ter o caminho do meio, né? Não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao fogo, nem tanto à água, como acontece no Lobo Solitário. Também não. Você tem que encontrar o caminho do meio. O meu caminho do meio é esse. Se eu tiver que fazer alguma coisa trambicosa, eu faço, porque eu preciso. Infelizmente, eu preciso, não queria precisar. Só que quando você opta por fazer o trambique, assuma que você é trambiqueiro. Assuma. Não fique com esse negócio de quebrar galhos e não sei o quê. E o Canibal é um hipócrita, é um camarada sujo. Sujo não pra mim, mas pela imagem que ele vai passar pro filho dele. O filho dele vai virar pra ele e falar: pô, pai, do que você trabalha? Ah, do curso de quadrinhos. Deixa eu ver seus desenhos, o moleque fala: pô, rapaz, você não desenha. Ah, que é isso, meu filho. O negócio é se divertir, né? Fazer o que se gosta, né? Há quanto tempo, por quanto tempo mais, nós brasileiros vamos manter essa imagem, essa postura de canalha, meio termo? Assuma que você é canalha. O animal não se assume. Isso é que fode, né? Mas eu tenho certeza que um dia, como já aconteceu comigo e com muita gente, a casa cai. Um dia a casa cai. Pra mim a casa caiu, porque quando eu tava fazendo meus trambiques, meus gibizinhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, quando o editor lançou, é que é um lance, né? O pessoal pensa que eu que lancei. Não, não fui eu que lancei. Eu só produzi. Quem me pediu é sempre isento, né? É sempre santo. O cara que encomendou, que me pagou, que rodou a revista, que jogou na banca, que ganhou dinheiro, ele é santo. Ele não, o problema não é meu, quando cai o barraco dele, né? Não, o problema não é meu, foi o fulano que me vendeu assim. Mas mentira, cara. Mentira, claro que é mentira. Não, mas ele mente porque tem otários, leitores otários que acreditam. Gentinha burra, gentinha insignificante, gentinha corrupta. Porque muitos dos brasileiros, eles adoram um sucesso, né? E se de repente o sistema tá tudo bem, tá tudo beleza. Quando eu era editor, nossa, que lançar de revista, todo mundo me paparicava. Zé Roberto é legal. E beirei, vinha fã bajular. E vinha menininha me puxar o saco. E todo mundo que não sei o quê. Eu tava olhando bem aquilo. Graças a Deus eu tive um pai que me ensinou essas coisas, né? Meu pai me falava assim: você fica de olho, que essa gente não vale nada. E meu pai, por ser polícia nos anos 60, por ser policial civil, ele ajudava muita gente, mas ele sabia quem merecia ser ajudado. As pessoas que eu ajudei, que eu dei chance, que eu lancei gibi, hoje não olham na minha cara. Não que tenham obrigação de olhar. Mas na época era tudo amiguinho, né? Todo mundo era irmão, todo mundo era mano, todo mundo era puta, todo mundo gostava um do outro. Aí o que acontece? Quando a situação aperta e o teu contato é limado do esquema, a amizade, cara, vai pro saco. A amizade não vale nada, porque o que vale é o interesse. E esse é o jogo. Esse é o jogo do Brasil de hoje. Que é o quê? você manter sempre a aparência de que é honesto, mas todo mundo sabe que você é um pilantra. O Brasil tem muito disso, né? Muito dessa hipocrisia. A gente se espelha muito na classe política, que tem essa dualidade de postura, de achar que uma coisa é outra e outra e não sei o quê. E tudo bem desde que eu ganho o meu dinheiro. Isso é foda. Eu me conscientizei disso depois que minhas filhas nasceram, meu filho veio ao mundo também. Aí eu falei, porque, porra, que eu tô passando pra essa molecada? Eu vou querer ser conhecido como ladrão. Eu não vou dizer também que meu pai era santo, também não era. Meu pai era um assassino, ele matava bandido. Eu sei. Mas, em compensação, as pessoas que ele ajudou no dia a dia dele, tirando da tortura, tirando da cadeia, tirando da... Ele via pais de família sendo levados para ser torturado, ele ia lá falar com o delegado para tirar o camarada, e tirava. Ah, mas ele estava drogado, fulano estava drogado, estava bêbado, não interessa, ele é pai de família, ele ia lá e tirava. Conversava com o delegado, conversava com o coronel, conversava e tirava o camarada de lá de dentro. Com isso, quando teve o enterro do meu pai, formou filas de gente para agradecer a ele. Porque tudo bem, meu pai tinha os defeitos dele, claro, todo ser humano tem. Só que meu pai não era hipócrita. Ele sabia como que era o lance. E ele me passou isso. Ele me passou essa vivência, essa postura. Aí eu fico pensando, o que, que o canibal está passando para o filho dele? Minta, meu filho. Seja canário, seja duas caras. E é isso que você quer passar para a posteridade? Eu nem vou entrar em termos artísticos, criativos, o que, que ele produz, o que ele produzir, nem entro nisso. Eu levo uma questão de imagem. Então eu parei, botei a mão na consciência, falei, porra, é mesmo, eu tenho que esconder. Ou então não faço. Né? Tiver que fazer, eu faço, mas eu então não faço. Eu optei, não faço. Deu um buraco no meu orçamento, né? Eu fiquei na pindaíba. Mas é o preço que você paga por adotar certas posturas. É a mesma coisa que o Thiago fica bajulando a Elsa Keiko, que ela é linda. O que, que ele quer? Ele quer entrar no meinho pela bajulação. Porra, se o sistema está exigindo que você seja um bajulador, um puxa-saco, e você entra na regra do jogo, quero crer que você também já está a ponto de se corromper. Né? E essa molecada, nenhum deles tem, digamos, responsabilidade para outras pessoas. É só ele. E isso fica fácil, né? Porque o ego, ele é facilmente manipulável, né? É fácil jogar uma conversinha no ego, é fácil jogar uma conversinha, enganar o ego, porque ele topa tudo desde que ele tenha prazer. E mexer com quadrinhos dá prazer. Ensinar os outros dá prazer. Só que há consequências. E essas consequências deixam de valer alguma coisa quando você não tem pessoas que se responsabilizam por você, ou que você se responsabiliza por elas, né? A Elsa Keiko mora com os pais. O Fabiano, ele é casado, né? Tem a mulher lá dele, a louca. O Lopes é solteiro, mora também com os pais. Todos eles moram com os pais. Então é mais fácil o editor jogar com esse pessoal. E é mais fácil caras como o Canibal conseguirem clientes. Mas o problema do Canibal é que em dado momento essa merda estoura. Negão, você sabe disso, você tá me ouvindo, você já viu um monte de casos de pessoas que se achavam certo e caíram com a cara no chão. Demora um pouco. Maluf já teve em cana. O Lula teve na beira do, né, de derrubarem o homem. Rolou, mas ele segurou, ele fez negócio, né, quebrou um galho. Nada é eterno. Então, o que custa? O que, que custa você andar na linha? É tão difícil assim fazer um jogo honesto de você para você mesmo? Claro que é, porque se você for fazer o jogo da honestidade, você vai ter que pôr o espelho na tua frente e a vergonha que você vai passar é imensa, então você nem entra nessa, então você mente. Só que nesse sistema de você mentir, você vai se degradando, você vai se distorcendo, se arregaçando, né? Se destroçando, para dizer a verdade. Aí vai chegar uma criança, o teu filho, e falar, porra, pai, o que é isso? Você quer que eu seja que nem você, ladrão? E nem um ladrão, nem um traficante mais pilantra quer que o filho dele siga por esse caminho. Ninguém quer, nenhum bandido quer. Então o que acontece? O canibal está empurrando uma imagem de pilantra para o filho dele. O que, que vai vir amanhã? O filho dele vai ser um pilantra que vai gerar outros pilantras que vão alimentar a pilantragem. Isso vai numa escala cada vez maior, e o país não sai dessa. Eu sou muito simples, né? Eu acho que tem que dar um momento que você tem que falar, basta. Não quero. Claro que você vai pagar o preço por isso. Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Portas serão fechadas. No meu caso, um monte de porta foi fechada. Não como aconteceu com o Peixoto, que arrumou encrenca com todo mundo, que ninguém gosta dele porque ele é um pentelho de um chato arrogante. Não. No meu caso, é porque eu disse não. Eu não concordei com o esqueminha, não concordei com o editor ganhando cada vez mais e as produções de revistas cada vez menos. Não concordei com o autor nacional desempregado. Não concordei com isso. E Elza Keiko, toda essa turma aí, eles concordam. Porque ele, porra, eu tenho o meu. O importante, cara, esse é um vício do brasileiro, né? Eu quero ser rei na merda, né? O importante é ser rei na merda. Eu tô na merda, mas eu sou rei. Eu tô fazendo porcaria, mas eu mando. Olha como é gostoso. Isso se chama uma coisa, você só tem um nome pra isso, mediocridade. Misturado com canalice e estupidez. E o Carnibal é isso. Um medíocre misturado com canalha, estúpido. Mas eu acredito no inferno. Não no inferno no pós-vida, né? Você morreu, vai pro inferno. Não, eu acredito no inferno agora. Morreu, fudeu, não tem mais nada. Mas o inferno é agora. E o que custa você viver em paz consigo mesmo? O Canibal é uma pessoa muito agressiva, muito nervosa, porque ele vive em guerra consigo mesmo. Eu não tô em guerra comigo, não. Tô na boa. Não tô como eu queria estar, lógico. Tenho minhas mágoas, tenho minhas raivas, claro, como todo mundo tem. Mas eu tô em paz, porque eu sei que eu sou assim. Eu me entendi e fiz as pazes comigo mesmo. O Canibal não. O Canibal é uma pessoa perturbada, né? Ele tem uma perturbação mental ali qualquer que não permite com que ele reveja certas posturas. Mas você pode ver, tudo isso é problema de família, viu, cara? Pode ver que o pai dele era assim também. Só que chega uma hora que o avô era canalha, o bisavô era canalha, o avô era canalha, o pai era canalha. Será que o filho também tem que ser canalha? Será que não tem como interromper essa maldição? Tem. Ou será que nós temos que perpetuar a canalice, né? Esse é o meu recado pro Canibal. Porra, bicho, para com essa merda, cara. Vai tomar no seu cu, pilantra. Pensa no teu filho, filho da puta. É isso que você quer pra ele? Eu parei pra pensar nisso graças ao meu pai. Meu pai me puxou num canto, a gente conversava muito. Ele me explicava muito sobre as coisas da vida, de alguma coisa. Por isso eu sou o que eu sou, graças ao seu Ditinho, seu Benedito, que era meu pai. Ele me passou isso. Se você não passar isso pro teu filho, cara, as próximas gerações vão perpetuar a canalice. Não que você vá mudar o mundo, não, que é isso. Tem que mudar uma pessoa só. Se você mudar uma pessoa só, você já salvou o mundo. Porque pessoas são mundos, né? É como disse lá na lista do Schindler, se você salva uma pessoa, você já salvou o universo. Eu, modéstia à parte, sem querer dar uma de Messias nem nada, eu, com meus papos, com a minha postura, já dei uma luzinha pra muita gente. O nego botou a mão na consciência e falou, porra, não é que o cara tá falando a verdade? É minha função de comunicador. E de comunicador é essa. E especialmente meus filhos e filhas. Que eles saibam que tem um pai imperfeito, cheio de defeitos, cheio de complicações, mas que quer deixar um legado de opções. Eu não vou apontar o que é certo e errado. Claro que eu vou. Não vou apontar o que é certo e errado. Sei que no final a molecada vai ter a opção correta, porque eu estou dizendo o que vale e o que não vale. Não vou dizer simplesmente, olha, vale tudo e pau no cu do mundo. Não, o Brasil não merece isso. E meus filhos não merecem isso. Canibal, vai tomar no olho do seu cu, filho da puta. Próximo assunto. Próximo assunto. No assunto do presunto, do trão, dos trunfos. Na verdade, o próximo assunto é o encerramento, né? Eu quero encerrar o podcast de hoje agradecendo a todos vocês malucos e alucinados que têm a pachorra de fazer download aqui destas baboseiras que eu estou produzindo neste podcast. Agradeço também a você por ter lido, por estar sempre lendo, né? São 20 malucos que assinam lá o nosso blog para saber o que está rolando, o que acontece, deixa de acontecer. E quero mandar um abraço especial a todos os que ousam ouvir este podcast. Quero também mandar um abraço para esse meu nosso considerado Thiago, que com certeza você nos ouviu até agora. Espero que para de fazer merda, para de lamber o saco de gente que não merece. Toma vergonha na tua cara, moleque. Toma tenência, veja lá a merda que tu tá fazendo, porque desse caminho, negão, eu já fui, já voltei e ó, não vale a pena. Você quer mexer com quadrinhos? Beleza, termina a sua faculdade, mas não vai lamber o saco dessa gente que eles não merecem. Deixa disso, não vale a pena. Quero também mandar um abraço especial para o nosso considerado William do Carmo de Oliveira. Tenho certeza que ele está nos ouvindo. E porque eu sei que ele está de olho no que eu vou produzir. E no próximo podcast nós vamos trazer uma entrevista muito especial. Uma pessoa que nos é muito considerada, que é o nosso amigo Fernando, que estava comigo lá na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Ele vai dizer umas coisas muito bacanas, vamos fazer um bate-papo muito bacana. Rolou uma entrevista no podcast, que podcast o caralho. Rolou uma entrevista entre eu e ele no Skype, eu gravei, ficou muito bacana. Tô só dando um tempo para dar uma arrumadinha nela. Mas no próximo podcast eu vou trazer uma entrevista com o Fernando. Ele vai dizer umas coisas bem interessantes sobre macumba, sobre misticismo, sobre as nossas experiências pseudo-religiosas. Vamos bater um papo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos levantar umas questões filosóficas bem interessantes. E quero desejar a você, otário, um Feliz Natal. Um Feliz Natal, que seu Natal é uma bobagem, né? Uma besteira. Mas todo mundo curte, né? Eu vou fazer o quê? Eu também vou fazer o meu Chesterzinho, meu pernil, meu tender, botar um rango pras crianças, tomar meu vinhozinho e comer a patroa, depois desmaiar na cama, pegar uma coma alcoólica, né? Tá tudo certo, né? Vou fazer o quê? Porque a gente tem que ter um mínimo de alegria nesta merda dessa vida, né? Enfim, rapaziada, muitíssimo obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estarem lendo meu blog, ouvindo meu podcast. Obrigado a todos vocês que compraram meu livrinho, Mundo Sem Sol. 25 conto, viu, mano? Compra. Ai, tio, compra meu livro pra me ajudar, tio. Tô na necessidade. Quero ver se ano que vem eu faço o lançamento definitivo do Mundo Sem Sol num lugar bacaninha. Tô agitando um lugar bacana ali em Moema. Vamos ver se rola, né? Mas eu mantenho vocês informados. Muito obrigado mais uma vez a todos. E vamos se fuder. Vamos ver agora. Você viu que o programinha de som, distorção de voz, tá funcionando, né? Valeu, negado. Abraço a todos. Beijo na mina. Abraço no mano. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu. Oi, amiguinho. Eu fico muito feliz com a sua atenção, tá? Manda um abraço pra todo mundo. E ano que vem nós vamos fazer gravações muito mais malucas, cheias de sexo, cheias de orgias e bananas. Eu, quem sou eu? Eu sou a irmã do Sérgio Peixoto. Não, não sou não. Eu sou o Zé Roberto brincando, viu? Bom, turminha, valeu por tudo. Vão tudo tomar no cu. Um abraço.